Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos à Antena Web Informação. O Ministro das Finanças mandou congelar todas as despesas dos ministérios, exceção feita aos gastos básicos com pessoal, água e luz. De acordo com um despacho assinado por Vítor Gaspar e que o Jornal de Negócios deu a conhecer, ficam congeladas todas as despesas do Estado. Os serviços não podem assumir compromissos novos sem a prévia autorização do Ministro das Finanças. O provedor de justiça criticou a forma como o primeiro-ministro reagiu ao chumbo de 4 medidas do Orçamento do Estado de 2013 por parte do Tribunal Constitucional. Alfredo de Sousa considerou excessivas e desnecessariamente agressivas as declarações de Pedro Passos Coelho sobre o chumbo deste tribunal a 4 medidas que, juntas, fariam entrar nos cofres do Estado cerca de 1.300 milhões de euros. O provedor de justiça disse ainda, em declarações à agência Lusa, que lhe pareceu exagerado quando Pedro Passos Coelho disse que o chumbo das medidas pelo Tribunal Constitucional seria o motor de mais consequências negativas para os portugueses. António José Seguro voltou a dizer que o Partido Socialista não vai apoiar mais medidas de austeridade, mas não pediu eleições antecipadas. O líder socialista explicou que o partido tem uma alternativa assente em dois pilares fundamentais: renegociar as condições do ajustamento económico e a criação de uma agenda para o emprego e para a recuperação da economia. O coordenador da Direção Nacional do PSD pediu ao PS que apresente propostas para substituir aquelas que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Jorge Moreira da Silva pediu ao Partido Socialista que demonstre espírito de compromisso e atribuiu às normas orçamentais chumbadas pelo Tribunal Constitucional um valor de cerca de 30% do esforço de consolidação orçamental previsto para 2013. O coordenador da Direção Nacional Social-Democrata frisou que, se o PS é a favor do cumprimento das metas do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, deve dizer se opta por aumentar os impostos ou por reduzir as despesas e, se escolher a segunda hipótese, em que dimensão e em que setores. Na Sérvia, um homem matou esta terça-feira 13 pessoas, entre as quais um bebê, e falhou a tentativa de se suicidar. Todas as vítimas foram executadas com tiros na cabeça. As autoridades ainda não sabem explicar a razão de tal ataque, que ocorreu numa aldeia próxima de Belgrado. O Futebol Clube do Porto venceu o Braga por 3-1 no Dragão, mas esteve a perder. Aos 22 minutos, Alain marcou para os arsenalistas, mas depois, aos 38 minutos, Riames Rodrigues empatou a partida. Depois do intervalo, Kelvin marcou os outros dois golos aos 83 e 86 minutos de jogo. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Amanhã regressamos. Boa noite.